promessa pra nós dois, pintando o nosso destino por simples pés sem fim. Que fosse assim sem goodbye, fosse pra sempre eu cheguei. O sonho que construímos, me vi feliz, eu te achei. Você ouviu Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, na maior e melhor rede de rádios, Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.